amor. É por você que canto. Bora recordar. Pode o mundo virar contra mim. Vamos lá. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. É por você que canto. Um brilho tão profundo nos teus olhos. Ah, eu sinto que o amor sobreviveu. Aquela sequência apaixonante, hein? Ah, um calor dentro do meu peito. Quero te dizer que tudo. Meu parceiro gordo, meu grande amigo DJ Cássio Baladão também com a gente. E a sua esposa ali. Te peço, fique um pouco mais. Minha amiga ali, ex-latrona. Por favor, pense um pouco em nós dois. Sou aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Saudade valendo, vai. Teu amor sempre me alucina. Sou aquele que vive pra te amar. DJ Rebelde. Todo amor que é. Se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Vem correndo, por favor. Quero todo teu amor. Você é. Amanhã, segunda-feira, nossa primeira parada é no Reserva Parque lá em Marituba. Segunda parada, Marizinha em Outeiro. Terceira parada, Palácio dos Juárez. Terça-feira tem pureza. Quarta, Bado Cardoso no Giro. Só na manhã, vai. Bora recordar, vamos lá. Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Ninguém por quê? Só Deus é perfeito. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Marcelinho. Falando sério, com você eu vou fundo do que der. Uma sequência gostosa, metendo um pombo pra dentro, tu vem. Não acredito. Nascido e se criado no que quer. Deu uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala aí, bora recordar, vamos lá. Fala comigo, quebra esse gelo e dá um beijo só. Com você eu vou fundo do que der. Obrigado, meu amigo Cavanhaque. Ele é sua esposa, Tereza. Obrigado, meu irmão. Te amei do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. DJ Rebelde, vai dançando. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com fofocas. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. E a gente vai levando até altas horas pra vocês aqui. Jamais me passou na qualidade. A imaginação, a ideia de não ter voz. Som no Monte Carlo. No meu coração está escrito assim: o amor. Meu amigo Sebo do Bar do Sebo. Amor. Ele já tá na rida com a gente, DJ Marcelinho, na mesma área. Nunca vai ter. DJ Marcelinho que comanda o Bar do Sebo. Valeu, Marcelinho. Da Vila. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com história de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Jamais. Quando você ouvir falar de DJ Rebelde, você vai ouvir saudade, tá bom, meu irmão? Isso, vai dançando e depois eu vou empurrando na mão. Está escrito assim. Bocão desse aí, meu irmão. Aí não dá, e tu vai ter que subir numa escada, mano. Ao de lá, del benefício precioso, te sei tu. Que situação. Ao de lá, del sonho più ambicioso, te sei tu. Ao de lá, delle cose più belle. Michel Domingo lá no Boteco do Edson. Pela primeira vez. vocês. Isso aí, tu. Que legal, parabéns, gente. Isso aí, tu. Sucesso. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Domingo nós estamos, no outro domingo nós estamos lá no Balneário Belo Horizonte, Barcarena. E na volta, olha onde o Rebelde vai se meter. Batulhicos, pela primeira vez. Tudo tem a sua primeira vez. Ladrona, não rouba mais. Vou roubar o coração do paladar. Acabou sendo roubado. Tá bom, bicho. Deixa a menina dar um gole aí, né? Dá-lhe uma talagada, vai. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero. Só pensando nas equipes sem miséria. A máquina. Aí da Santa Fé. E nem me provoca. Dia 15, tem o parceiro da equipe sem miséria. Então lá. Lá em Itaiaçuí. Não, eu não quero. Calma, meu amor, calma. Como um corpo só. Calma, calma. Que se entrega pra mim, corresponde, não sente. Calma, que a gente tem que sentir o prazer primeiro. Videogame de amor. A gente vai só na mão. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar, não é, meu amor? Pelo espaço de um dia. O negócio é primeiro sentir o prazer. Esquecer de você. Aí tu derrama. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Olha o cagueado aí, vamos lá! Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Eu não quero te olhar como um corpo somente. Amiga Tatiane, a Daiane, a gente. Corresponde, não sei. Mãe, filha. Que se liga como videogame de amor. Vou mandar desligar o Wi-Fi aí. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Atenção, Serginho, não chega aí na mesa do meu grande amigo Edson, do Boteco do Edson. Eu não quero. Alô, Serginho! Esse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Quero ver o cagueado, vai! Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Vamos lá! Meu amigo DJ Mil Grau, já vai. Fala, Mil Grau! Acho que ele tá sem a lente dele, não me viu.

quem te leva ao céu, ah, sem te tirar do colchão, ah, quem é que tira o seu mel, ah, te deixa molinha no chão. Ele faz aquela parada. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão, ah, quem é que tira o seu mel, quero um açaí, te deixa molinha no chão, oh, oh, oh, quem te leva ao céu, ah, sem te tirar do colchão, ah, quem é que tira o seu mel, ah, te deixa molinha no chão. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo. Eu amo o teu sorrisinho. Foi de... Dá um sorriso aí, vai. Vou pra mim, eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu e o seu coração é meu. E Davi, lá pra onde tu vai? Estou com você, eu me esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ter o teu sorriso. Não sai assim, Davi. Tudo que eu preciso. Manda ele na frente. Com você eu me esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ter o teu sorriso. É, já é normal já. Só falta pegar na mão. Pega na mão agora, vai. Pega na mão. Banda 007. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo. Eu amo o teu sorrisinho. Foi Deus que te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu e o seu coração é meu. Estou com você, eu me esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ter o teu sorriso. Como da minha vida tudo que eu preciso. Quando estou com você, eu me esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ter o teu sorriso. Como da minha vida tudo que eu preciso. Quando estou com você, eu me esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for. Meu parceiro Edson aí no boteco do Edson. É a patroa Mônica da gente. Eu preciso. Alô, Edson. Quando estou com você, eu me esqueço de tudo. Sou a pessoa mais. Cadê o sebo? Já foi o sebo? Eu faço o que for pra ter o teu sorriso. Tomo da minha vida tudo que eu preciso. Banda 007. O meu hino, a minha música. A música do Rebelde. Quando o Rebelde está com fome. Igual agora como eu tô, né? Ele pede. Meu coração te procura mais do que o seu barriga. Vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Ainda agora varão um sanduíche que eu vou te contar. E o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Não deu nem pro dente, nem gachorro. Você tá rindo aí, que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Tu tá rindo, né? Faz um convite aí, qualquer. Nem que seja pra um. Alô, Deus, a churrasco pra galera, Deus, acorda. Meu coração, quando te viu, disse é isso, isso, isso. Só amanhã. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração, quando te isso, isso, isso. Disse é isso, isso, isso, viu. Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. 007. Meu coração te procura.

esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Leviana, tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? DJ Rebelde! Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Olha a leviana. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Ei, Serginho, a Dávila quer te convidar pra te passear um pouquinho. Leviana, pra te acompanhar, ela, Serginho. Sempre será leviana. Se preocupa que ela não vai morder, não. Mas entre tantos que há por aí. Alô, Dávila! Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? DJ Rebelde. Olha, Marcelinho. Você é a patroa. E a gente vai fazendo a mente da galera na reta final. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. Lá vamos pro furo do passeio. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. Não tem lanche. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor. Parece como, né? E calou. E começou a chorar ao ver um menino passar zombando. Proprietário aí do Monte Carlos. Qual é o nome dele mesmo? São Carlos. São Carlos. Obrigado, São Carlos, pelo apoio. Essa domingueira com a gente aqui, tá bom, seu cara? E o Betinho, cadê o Betinho? Havia no olhar. Tá descansando, né? Se recuperando. Daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. E o seu corpo coberto por vestes. Só volta a tocar em agosto. Deus vai dar a melhora dele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E o tempo parou. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor. E calou. E começou a chorar ao ver um menino passar zombando e dizendo que o santo morava num bar. Reta final. Essa aqui veio para aquelas mulheres que estão precisando de amor. E aí, mulher? Resolvi cuidar melhor de mim, pois você